A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos iniciar a nossa devocional no Evangelho de João, no capítulo 7. Inicio essa devocional como o término do segundo dia de consagração dos 40 dias que nós estamos convocando os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Galileia, que entre folhas. E estendo esse convite para outros irmãos e outras irmãs, de tal maneira que após os 40 dias de consagração, esvaziamento de nós mesmos, como diria João Batista, convém que nós diminuamos e que Cristo cresça em nós. Depois desses 40 dias, realmente nós estejamos menores e Cristo seja tudo em nós. E todas as coisas que devem ser operadas sejam operadas em cada pessoa, em cada família, em cada igreja, em cada denominação e na sociedade. Haja um grande processo de libertação. Nesses últimos dias que estamos vivendo, Jesus já falava deles nos últimos dias há 2.000 anos atrás. Não é para você ficar incrédulo, não. É para você entender que já começou o processo, os sinais já começaram há 2.000 anos atrás. Então, nós estamos realmente no finalzinho desse tempo onde o mal ainda pode se manifestar de alguma maneira. O anticristo há, como dizia vocês, o anticristo há de se manifestar, vai enganar muitos durante metade de um tempo perfeito, que a Bíblia chama de 3 anos e meio, mas depois os olhos se abrirão, principalmente dos judeus, e todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos reconhecerão e se converterão, outros reconhecerão e não se converterão. De qualquer maneira, junto com esse momento de manifestação do mal, também um dos elementos que precede, que antecede esse tempo escatológico, é um grande avivamento, talvez o maior de todos os tempos, na vida da igreja. Clamemos então para que isso aconteça conosco agora. Façamos então a leitura do Evangelho de João como final desse segundo dia de consagração. João capítulo 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte desse lugar e vai para a Judéia, para que os seus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que as suas obras são más. Podeis vós subir à festa? Eu, nesse momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galiléia. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus procuravam na festa e especulavam: onde ele está? Onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom. E outros, ao contrário: ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava, e os judeus, maravilhados, diziam: como sabe esse homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. Tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei uma só obra, e todos vos assombrais. Por causa de Moisés, vos haver dado a circuncisão, embora ela não venha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Então alguns de Jerusalém diziam: não é esse aquele a quem procuravam matar? Mas observai, ele fala atrevidamente, e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós o sabemos de onde é esse homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Mas eu conheço, porque venho dele, e por ele fui enviado. Por isso procuram prendê-lo. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que afirmavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esse feitos por esse homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: Eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não encontrareis, e onde estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: Para onde ele pretende ir? Para que não possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse: Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde estou vós, não podeis chegar? No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que eu beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: Verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: Este é o Messias. Mas alguns divergiram: Como pode o Cristo vir da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe inquiriram: Por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: Nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhe os fariseus: Será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: És igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galiléia. Depois disso, cada um foi para sua casa. Aleluia. Só essa leitura já é uma inspiração para as nossas vidas, né, irmãos? A leitura da palavra tem um poder maravilhoso. A pessoa pode não estar frequentando ainda alguma comunidade, mas ao ler a Escritura Sagrada, o Espírito Santo muitas vezes, já na leitura, revela tudo aquilo que ela precisa saber para aceitar Jesus como Senhor. Bom, irmãos e irmãs, eu tenho como ideia principal desse capítulo 7 a afirmativa de que Jesus é o Messias. Esse capítulo inicia com a incredulidade dos irmãos de Jesus. É bom recordar que Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Entre mentes, por parte de mãe, Jesus teve irmãos e cresceu com eles até o momento onde iniciou o seu ministério. Explico. E ele foi concebido por obra do Espírito Santo, sem a semente de José. Depois José o acolheu como filho, viveu com ele, cuidou desde a gravidez de Maria, o acompanhou, viu o nascimento, o crescimento dele, o educou. Ou seja, José viveu toda a sua vida como pai adotivo de Jesus. Maravilha! Glória a Deus pela vida de José. Mas Jesus foi concebido pela semente do Espírito Santo. Os outros irmãos de Jesus têm uma ascendência diferente. Eles são filhos tanto de Maria como de José. Aí já uma obra que nós conhecemos bem. Já é filho do pai José, semente de José, e filho de Maria, o ventre de Maria. Tá bem? Só esse parêntese pequenininho para os jovens na fé. Mesmo sendo meio irmãos de Jesus, eles permaneceram incrédulos na própria casa de Jesus, hein? E isso é um ensinamento para nós. Geralmente as maiores dificuldades espirituais que nós encontramos, normalmente ou muitas vezes, vêm na nossa própria casa. E Jesus aqui, ninguém vem a dizer, ai, por causa do pecado seu como líder ou de outros líderes. Não, Jesus não tinha pecado nenhum. E mesmo assim, sofreu essa rejeição por parte dos seus irmãos. E os irmãos permaneceram incrédulos e nessa ocasião disseram a Jesus para manifestar as suas obras lá na Judéia e tornar-se conhecido por causa dessas obras. Uma verdadeira tentação do diabo tentando empurrar Jesus para ficar só na Judéia. E é um perigo naquele momento que Jesus fosse restringir o seu ministério à Judéia, porque o ódio daqueles que estavam no templo, dos religiosos, era um ódio que poderia precipitar a prisão de Jesus e a tentativa do seu assassinato. Ele precisava ficar migrando entre a Judéia e a Galiléia, norte e sul de Israel, e também algumas passagens por algumas outras cidades, entre elas Samaria. Bem, como Jesus sabia que iriam matá-lo, mas que a obra não estava completa ainda, afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, não chegou o tempo de encerrar o ministério para completar a obra. Ou mais, meu tempo apropriado. E esse tempo apropriado deriva da expressão grega kairos, ou kairos, literalmente a oportunidade, o tempo correto, o tempo preciso da oportunidade de Deus, da oportunidade para que algo seja realizado no momento adequado, momento certo e determinado por Deus. Mesmo sendo grego essa expressão, vocês sabem, qualquer ateu sabe, qualquer jovenzinho sabe, qualquer adolescente sabe que na Grécia eles tinham muitos deuses. Então há muito de compreensão, não só da mitologia, da teogonia, como também explicitamente e especificamente da teologia. Claro que numa perspectiva grega e não hebraica. Mas depois, quando o texto do Novo Testamento foi escrito no grego comum, que é o grego koiné, então essas expressões estavam já na boca do povo, o povo já conhecia, e isso foi escrito, então, o texto foi escrito nessa linguagem que era de conhecimento público, e esse momento, esse fator ajuda a corroborar, a confirmar que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando o mundo todo da época estava preparado para a vinda do Messias. Glória a Deus. Bem, seguindo, disse Jesus aos irmãos que o mundo o odiava, porque ele dava um testemunho que as suas obras eram más, que as obras das pessoas eram más, principalmente os religiosos. O principal conflito de Jesus foi com os religiosos. Por isso, atenção, irmão e irmã. O principal conflito de Jesus não foi com ateus, não foi com pagãos, mas foi com os religiosos. Depois disso, ele permaneceu na Galiléia. Então, aquilo que eu disse para vocês, migrando da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia, norte e sul de Israel. Depois que os irmãos partiram, Jesus foi para a festa dos tabernáculos. Mas ele foi discretamente, secretamente. O povo não falava abertamente por medo das autoridades judaicas, mas comentavam por toda parte a favor e contra Jesus. Ele era o grande comentário pelo que vinha realizando no meio de Israel. No meio da festa dos tabernáculos, o mestre ministrava no templo. Aí ele já em Jerusalém. E o povo admirava-se de seu conhecimento. Jesus não estudou na escola teológica judaica em Jerusalém, mas ele conhecia a palavra que revelava sobre ele mesmo, e já que ele é, revelava sobre ele mesmo, já que ele é a palavra do Deus vivo. Jesus disse que sua doutrina não era dele, mas do Pai que o enviou. Depois disso, a controvérsia deu-se em função da autoridade de Jesus. Com que autoridade ele fala assim? Com que autoridade ele faz assim? E essa conversa, essa controvérsia, se dava em relação à questão da lei de Moisés, na qual os religiosos se apoiavam, mesmo que não a cumprissem. A tentativa dos maiorais, dos sacerdotes, era a de matá-lo. A circuncisão que veio dos patriarcas já veio, na verdade, para você saber, de Abraão, e a colocação de que se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque muitos estavam irados com Jesus por ele ter curado completamente um homem no sábado. Jesus os confronta com isso. Quer dizer que a circuncisão pode ser realizada no sábado, mas eu não posso curar no sábado. segundo a interpretação míope de vocês acerca da lei de Moisés. Disse Jesus: não julgueis de acordo com aparência, mas decidi com justo julgamento. Aqui isso é uma palavra para a igreja em todos os 2000 anos e hoje não é diferente. Por favor, irmão, irmã, pare, pare, pare, em nome de Jesus, de julgar as pessoas pela aparência. Tanto um julgamento positivo como um julgamento negativo. Alguns parecem muito bonzinhos, pessoas de bem, mas na verdade são maquiavélicas, e outros parecem até maus por um comportamento moral questionável. Geralmente, comportamento moral para nós está ligado só a coisas como beber, usar droga e outras coisas assim. Ir lá no baile de não sei aonde, mas a preocupação moral não atinge questões mais profundas do que em latim nós chamamos de mores. Questões mais profundas da moral interior, da teologia moral, do significado de ser seguidor de Jesus. Então, em nome de Jesus, parem de julgar de acordo com a aparência, mas todos nós venhamos a decidir com justos julgamentos, deixando que o Espírito Santo nos convença acerca da verdade e de quem é aquela pessoa. E para isso você precisa esperar um tempo, porque é só com o tempo que nós vamos conhecer os frutos da árvore, porque é pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Fecho parêntese. O conflito continuou e a pergunta entre o povo era se Jesus realmente tratava-se do Messias ou não, como na proposição de abertura dessa reflexão pastoral. Ele é o Messias ou não? Alguns criam que ele era, outros não criam. Mas, ao observar os sinais e as maravilhas em geral, muitos que estavam na multidão acreditaram nele. Como já disse para vocês, os judeus, mais do que outros povos, por exemplo, como a Grécia, davam extremo valor aos sinais visíveis, palpáveis, sinais concretos de cura de uma pessoa, de expulsão de demônio, de libertação. Os judeus primeiro se apoiavam nos sinais que eles viam. Vou falar de novo, experiências perceptíveis. Depois, eles iam aferir, averiguar, confirmar as doutrinas. E eu dizia ontem a vocês, num país como o Brasil, onde a educação jamais foi uma prioridade em 500 anos, nós temos um povo cristão e não cristão também. Para os cristãos é muito importante os sinais, porque eles confirmam a fé das pessoas em Jesus. Olha só, os sinais estão acontecendo. Então, Jesus é o Senhor. É um povo que não vai confirmar isso a priori pela doutrina, porque nem se esmera, nem se esforça para compreender a doutrina, a reta doutrina. E para os pagãos, as pessoas, usar outra expressão, para os que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, ou têm outra religião, mas também brasileiros, por exemplo, e isso não diz respeito a você de outras nações que vai ouvir essa palavra, talvez uma ou outra nação, mas não todas. Mas aqui no Brasil, quero que você saiba que os que não creem precisam de sinais, porque eles não chegarão a Jesus pelo convencimento doutrinário, em primeiro lugar, pelo convencimento racional, cognitivo, intelectual, teórico. Porque não é um povo que tem teoria introjetada em si e não tem teoria que sai pela sua transpiração. É um povo que não lê. E isso se dá há 500 anos, que ninguém venha dizer que é esse governo ou o governo que passou. Pare com essa palhaçada. São 500 anos onde a educação não foi valorizada devidamente nesse país. Fechando essa afirmação, podemos voltar à sua compreensão do capítulo. Eles afirmaram: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais que esses feitos por esse homem? Aqueles que acreditavam nele estavam vendo um sinal atrás do outro, era um milagre atrás do outro, eram tantos sinais, mas tantos sinais, mas tantos sinais, e tantos ensinamentos que sinalizavam também, que eles chegavam à conclusão: esse é o Messias. Os fariseus, por outro lado, queriam mais sinais. Os fariseus, na verdade, e os chefes da sinagoga procuravam prendê-lo, queriam acabar com ele, porque Jesus é a luz e a luz resplandece sobre as trevas. Todavia, Jesus não foi preso naquele momento e disse que estaria com eles por pouco tempo. Mas advertiu, disse que seria procurado, mas não seria encontrado. E que onde ele estava, os falsos religiosos não poderiam chegar. Eles discutiram: onde será esse lugar para onde ele foi? E ele estava se referindo, evidentemente, ao céu, ao novo céu, à nova terra. Para onde eu vou, ou seja, estar junto com o Papai, estar junto com o Espírito Santo, vocês não vão, não. E eles ficavam discutindo, achando que ele estava falando. Eu ia dizendo, irmãos, diante desse questionamento, Jesus ia deixando claro que a dureza do coração dos irmãos biológicos, também dos fariseus, dos chefes do Sinédrio, obscurecia o entendimento de modo que eles não entendiam nada sobre o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, não nesse texto, mas ele diz em outro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não entendiam nada sobre sua vida, sobre sua morte, ressurreição, ascensão e volta, que está muito próximo. Tudo estava escrito no Antigo Testamento, todavia eles não conseguiam discernir, só viam a letra morta, e muitos judeus até hoje só enxergam a letra morta e não conseguem associar aquela letra com a vinda de Jesus e o reconhecimento de que ele é o Messias. O reconhecimento de que ele é o Senhor revelado na Escritura. Então o capítulo aponta para a promessa do Espírito Santo também. Jesus disse: se alguém é sedento, deixem que ele venha, Deixe que ele venha saciar sua sede. E fundamentalmente, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito Santo, que mais tarde receberam os que creram, pois no Espírito Santo, que até aquele momento não fora concedido, o Espírito Santo, que até aquele momento não fora concedido, vai ser concedido no Pentecostes, depois de Jesus ser glorificado, após a sua ressurreição e ascensão. Bem, finalizando a controvérsia a respeito de quem era Jesus, continuou agora com relação ao fato de considerarem que ele tinha vindo da Galiléia, lá do norte. Havia um preconceito, lugar de muita pobreza, miséria, pescadores, artesãos, mas muita pobreza. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galiléia? De fato, Jesus cresceu em Nazaré, irmãos e irmãs, e veio da Galiléia. Mas o que eles não sabiam, nem todos sabiam, é que o Mestre tinha nascido em Belém. Como diz a Escritura, na terra de Davi, o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi. O fato é que, em meio a toda a controvérsia, vê-se que Jesus foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Eles mandaram prender Jesus, mas os guardas não conseguiram prender. Por causa das palavras de Jesus, da autoridade de Jesus, os guardas ficaram imóveis, paralisados. Motivo que gerou mais raiva ainda no Sinédrio. Porém, Nicodemos, que era sacerdote, fechando o resumo do capítulo, e teve uma experiência com o Mestre Jesus, contrariou os companheiros do Sinédrio, dizendo que ele tinha direito à defesa. E eles responderam, usando a Escritura, dizendo que nenhum profeta viria da Galiléia, de novo, pois não sabiam que Jesus era, na verdade, de Belém, da raiz de Davi. Como nos mostra o título desse capítulo, Jesus é o Messias. E esse capítulo tem verdades a nos ensinar. Tendo completado o resumo, eu compartilho agora rapidamente as verdades. Em primeiro lugar, verdades do capítulo. Assim como Jesus e seus discípulos também experimentam a incredulidade em relação ao seu ministério, até na própria família, nós também enfrentaremos. Os cristãos enfrentaram ao longo de 2000 anos e você não será diferente. Você encontrará isso. Prepare-se. Nós encontraremos. E basicamente por uma questão, a família viu você crescer, viu seus erros, viu seus acertos e fica pensando quem é esse José, ou no caso de José do Egito, que vem agora dizer, quem é esse sonhador que vem dizer isso ou aquilo e com a autoridade de Deus ele pensa que tem, mas nós conhecemos seus acertos e seus erros. É como se os acertos fossem pura graça e os erros fossem a expressão do que a pessoa é, não do erro que ela cometeu, não do acidente de percurso. E com isso invalidam a sua vida em ministério. Prepare-se, irmão e irmã. Segundo lugar, Jesus conhecia a doutrina do Pai, porque ele conhecia o Pai. Conhecia a doutrina porque conhecia o Pai. Nós também conheceremos a doutrina da Trindade na medida em que tivermos o conhecimento da Trindade, uma crescente comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa é a nossa faculdade teológica. A melhor, se nos aproximarmos de Deus e experimentarmos, vivenciarmos toda a obra frutífera que Ele realiza e que quer realizar em nós e através de nós. Em terceiro lugar, afirmo a vocês, Jesus, se alguém está em dúvida, Jesus é o Messias. Todavia, muitos não crerão nele até o fim dos tempos. Muitos não creram, muitos não creem e muitos não crerão, mas Jesus é o Messias, o ungido de Deus. E só através de Jesus é que nós podemos ser salvos. Quem crer nele será salvo. Crer, confessar e seguir, falamos no capítulo anterior. Em quarto lugar, devemos realizar a obra missionária independente do dia e da hora. Como Jesus realizou a obra missionária, nós temos que realizar a obra missionária e é agora. A hora é essa, já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Os campos estão prontos. Agora é a hora. Faça tudo que está ao seu alcance. Em quinto lugar, Jesus já foi para o Pai. Aleluia. Glória a Deus. E todo aquele que nele crê estará com ele eternamente. A partir do momento do juízo final, você vai morar com ele eternamente. Ele já foi preparar lugar para cada um de nós e nós vamos morar com ele, viver com ele, trabalhar com ele, se regozijar com ele, estar com ele eternamente. Em sexto lugar, os estudiosos da Bíblia, sem a presença do Espírito Santo, como na época de Jesus, só entenderão de obras mortas, só da letra morta. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, que você estude, sim, ao máximo possível. Eu procurei estudar e procuro continuar estudando de todas as maneiras, livros da Bíblia, livros devocionais, livros teológicos, mas a verdadeira formação teológica é o seu relacionamento direto com Deus. Em sétimo lugar e penúltimo, o Espírito Santo já foi enviado, irmãos e irmãs. Basta crer e receber. Se você crer na hora da sua salvação, você já pode crer no Espírito Santo enviado sobre a sua vida e você pode receber naquele mesmo momento o batismo de fogo. O batismo de fogo, os dons, os talentos, os ministérios e o conhecimento da verdade. Pastor, sempre tem que acontecer automaticamente, no mesmo momento, melhor dizendo, a conversão e essa unção, esse poder? Não, sempre não. Olha o caso dos discípulos. Eles foram sendo orientados, educados, batizados, vamos dizer assim, foram aprendendo a professar a sua fé durante 3 anos, e depois de 3 anos, eles receberam o enchimento do Espírito. Mas há casos na própria Bíblia relatados, não vou relatar agora, onde as pessoas tiveram, como Cornélio, o devido esclarecimento da palavra da salvação, e no mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo. Isso pode acontecer como Deus desejar, ou na mesma hora, ou em momentos sequenciais, mas o que importa é que você, o que importa é que se você crer e receber, você terá o poder do batismo do Espírito Santo. Por que o senhor usa esse termo? É coisa de denominação? Não. É a afirmação de João Batista. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batiza com fogo, batiza no Espírito Santo. Então, isso pode acontecer no mesmo momento da salvação, ou pode acontecer subsequente, no tempo de Deus. O que importa é que se você crer hoje e receber hoje, você poderá experimentar desse batismo de fogo, do recebimento dos dons, dos talentos, dos ministérios e do conhecimento da verdade para exercer aquilo que Deus deseja. Em último lugar, o Mestre Jesus. Lembram da proposição: Jesus é o Messias? O Mestre Jesus foi rejeitado pelos homens e principalmente pelos falsos sacerdotes. Assim também acontece com os discípulos de Jesus. Nós poderemos e muitas vezes seremos rejeitados pelos homens e, infelizmente, principalmente pelos falsos religiosos. Isso continua acontecendo com os discípulos do Senhor até os dias de hoje. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, com esse capítulo, com essa devocional e outras que você está tendo, aprofundar mais sua experiência com Deus. Irmãos, tocou o telefone aqui duas vezes enquanto eu pregava e duas vezes foi interrompido a ministração, então você receberá em três blocos, mas lá no blog, geralmente a missionária Vivian Lopes consegue colocar numa sequência só, como se fosse tudo, como foi, tudo conectado, tá bem? Mas mesmo aqui agora, via WhatsApp, não interrompa na primeira parte, continue ouvindo a segunda e a terceira, e você vai ver que você será abençoado. São 30 mais 15, 45, mais 1 hora no máximo, dentro da proposta que nós temos apresentado a vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, os fortaleça e os conduza a serem discípulos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo venha saciar nossa sede e seja sobre nós, bem como com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.